São 4 da manhã e eu tô na estrada. Faço meu dinheiro em qualquer lugar. Pra 1911 rasgando asfalto. Pior que eu não consigo desacelerar. A vida é acelerada. Sem tempo pra família e pra minha amada. Com a minha mente atribulada. Coisas que eu deixei na vida passada. E a lua ilumina o caminho de casa. Eu busco, mas eu não sei o meu lugar. Susto, o destino me dá uma volta. Eu quero um tudo e ninguém vai me parar. Bem no fundo o medo tentava tomar conta. Além desse plano eu vou te reencontrar. Mas eu nunca paro. Não. Eu vou pro topo sem olhar pra trás. Não. Se eu não me superar, eu vazo. Tem como negar o fato. Só os melhores vão sobrar. Um dia eu vou comprar um jato. Mentira, eu vou até o espaço. O planeta bem longe da órbita. Eu calculei os meus estragos. Um golpe eu vou ter como um astro. Além do que se pode imaginar. E a lua ilumina o caminho de casa. Eu busco, mas eu não sei o meu lugar. Num susto o destino me dá uma volta. Tava toma conta. Bem no fundo o medo tentava toma conta. Além desse sonho eu vou te encontrar. Um susto, o destino me dá uma volta.